vivas mi llama, teu fogo em flama. Vejo anjos ao redor de mim, tua glória em te si, a ti a treme. Ouço a criação cantar a ti. Vejo anjos ao redor gemer.